só. Ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muitos exaltado. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muitos exaltado. Deus chama, abençoa. Abraão, aleluia. Ele é aquele que chama, abençoa e multiplica. Abraão estava só na terra de Ur. Ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria quem? Sentindo a presença dele, você já pode adorar aí mesmo onde você está.